Da tua imagem bela e pura, ainda resta a ternura que guardo do nosso amor. Lembranças e eterna saudade, é a dor que me invade, me faz um sonhador. Se um dia retornar, querida, terá a minha vida e o céu eu lhe darei. No azul do céu, entre as estrelas, buscarei a mais bela, eu lhe ofertarei. O meu coração sofrendo está. Tua ausência é cruel, amor, quando voltará? Palito, o locutor mais sertanejo do Brasil. Muita moda boa num coração só, muito obrigado. Você ouvindo Arena Tradição, Caipirão Palito, pegando pra derreter, moçada. Pega descendo que subindo é contramão. Toca mais um gaiteiro. Arena Tradição. É gente que vem, é gente que vai, é gente que entra, é gente que sai, lá na casa da alegria onde o trem. Uai, é bom demais. Eu conheço gente boa na casa da alegria, balançando o esqueleto no meio de uma folia. No outro dia, porém, esconde o fato do povo, mas vem o fim de semana e começa tudo de novo. É gente que vem, é gente que vai, é gente que entra, é gente que sai, lá na casa da alegria onde o trem vai, é bom demais. É gente que vem, é gente que vai, é gente que entra, é gente que sai, lá na casa da alegria onde o trem, uai, é bom demais. Mundo velho mudou tanto, está pertinho do fim, no caminho da igreja está nascendo o capim. Mas é grande o movimento na estrada da perdição, lá na casa dos prazeres levanta a poeira do chão. É gente que vem, é gente que vai, é gente que entra, é gente que sai, lá na casa da alegria onde o trem, uai, é bom demais. Rodeio é tradição, e tradição é com o Palito. Na trilha dos boiadeiros. Já lembre, tenho saudade do tempo que vai ficando, do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando. Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando, mês e mês cortando estrada no meu cavalo roando. Sempre lidando com gado, desde a idade de 15 anos. Não me esqueço de um transporte, 600 boi cuiabano. No meio tinha um boi preto, por nome de Soberano. Na hora da

nosso amor, por entre nossas coisas, em você e em mim. Na última hora, o pranto do meu rosto não te impediu de fazer as malas, me deixar na sala e na solidão. Eu fiquei aqui, parado no cantinho, sem abrir a porta, na esperança que fizesse meia volta, esquecesse tudo e voltasse pra mim. Mas você não voltou nem pra se despedir. O adeus não teve tempo e eu fiquei aqui, feito um barco sem vento, olhando ao longe o porto, sem poder chegar. E aos poucos foi sumindo, foi diminuindo, se perdeu lá fora, me deixou, foi embora. Mas meu coração vai te seguir pra sempre e te fazer voltar. Mas você não voltou nem pra se despedir. O adeus não teve tempo e eu fiquei aqui, feito um barco sem vento, olhando ao longe o porto, sem poder chegar. E aos poucos foi sumindo, foi diminuindo, se perdeu lá fora, me deixou, foi embora. Mas meu coração vai te seguir pra sempre e te fazer voltar. Arena Tradição é mais que sucesso, é história do rodeio. Ah, e a música não para. Lá vai a boiada atingindo a estrada, fazendo poeira no chapadão. Boiadeiro alegre cantando seu gado, tocando lá no sertão. Na garupa um laço certeiro, fiel companheiro de profissão. E vai a boiada, vai, vai e instalando a noite chegando, viola afinada, a canção e luar. Boiadeiro, seu leme é trabalho, galopando vai, o sertão é seu lar. Andança é festa, alegria, tristeza, sem luxo e riqueza, mas tão popular. E vai, a boiada vai, vai e sem fim, distância é saudade, o homem é valente sem vaidade. O tempo passou, boiadeiro cansou, seu gado deixou, adeus mocidade. Seu coração duro, amor que é puro, envelheceu e não conheceu. E vai, amanhã da vai, vai sem dessa emissora. Espera só um pouquinho, nós vamos arrumar o tição no fogo e voltaremos já. Palito está apresentando a Arena Tradição. Curiosidade, sofrimento, influência dos amigos. É fácil encontrar um motivo para entrar no mundo das drogas. Difícil é sair dele. O barato do craque acaba sendo para você o que o anzol é para o peixe. Uma furada. Escolha viver sem drogas. Escolha viver. Clube do Caipirão.com.br. A Antena Web aposta numa programação de qualidade e diversa. Visite-nos em www.radioantenaweb.info, pesquise na nossa programação e encontre o que procura. Antena Web, sintoniza-te. Sou Manuel Souza, do grupo musical NS. Olá amigos, eu sou o Teófilo Granja. Olá, eu sou Diana Rodrigues. Olá, eu sou o Rui Bandeira e é com muito prazer que estou aqui com todos vocês na Rádio Antena Web. Olá, o meu nome é Tosé Santos e dou voz aos projetos Homem dos Sete Instrumentos, Perfume, Zeca Sempre e Blunder. E é com grande prazer que estou aqui convosco na Rádio Antena Web. Antena Web, sintoniza-te! Tocar, cheirar, sentir. A Antena Web é contra a discriminação. Seja contra ela. Por nós. Olá, ouvinte. Estamos sinceramente gratos pela sua companhia. É bom saber que, onde quer que esteja, continua sintonizado connosco e tem a Antena Web como preferência. Obrigado por nos levar consigo. Você está ouvindo a Arena Tradição com o Palito. Opa! Voltamos nós com a Arena Tradição. A partir de agora, vamos continuando com o melhor da música sertaneja. Ponteia Viola Véia, trazendo saudade. Arena Tradição. Viola que conta histórias de peões e boiadas, parceira que marcou presença em minhas serestas. Viola que canta a relva e o pó da estrada. Viola, pra mim tu sozinha é uma grande orquestra. Viola, raiz sertaneja, sem ti não sou nada. E as cordas da minha garganta sem você não falam. Viola de festas caipira em mansões afamada. Em suas cordas ganhei meu espaço e venci a jornada. Viola, eu só lhe agradeço o que sou hoje em dia. E é você que afaga as mágoas quando estou triste. Viola, você é a montanha que o vento judia. Igual ao cerne de aroeira que o tempo resiste. Ensinou-me que a morte faz parte da vida. Viola foi quase esquecida por filhos ingratos. Viola. viola que trouxe pra muitos o nome e a riqueza. Em troca estão te deixando no anonimato. Viola que canta o choro do manso regato. Viola que perde um filho e outro adota. Viola, seria infinito este meu relato. Viola que chora inocente a quem lhe dá as costas. Viola, eu só lhe agradeço que sou hoje em dia. É você que afaga as mágoas quando estou triste. Viola, você é a montanha que o vento judia. Igual ao cerne de aroeira que o tempo resiste. As melhores canções do rodeio brasileiro no Arena Tradição. Essa é 10. Ajuda, um dente de alho, um galho de arruda. Quero dar fim nesse meu asa. Já acendi incensos e velas pra ver se caio no agrado dela. Meu Santo Antônio, eu quero casa. Mandei vencer o lugar que moro. Guardei um pingo da dor que choro na solidão que já não tem fim. Nem pai de santo de mil terreiros, nem reza brava, nem feiticeiro fizeram ela gostar de mim. Deixei de lado a superstição, nem gato preto, nem contramão. Pra que arruda se não ajuda meu coração? Desarrumado de qualquer jeito, o amor é mais que um despacho feito. Pra que mandinga se existe a pinga? Pra queimar o peito. Ei, paixão, passa lá e deita. O trem tá feito, tô pedindo ajuda. Um dente de alho, um galho de arruda. Quero dar fim nesse meu asa. Incensos e velas pra ver se caio no agrado dela. Meu Santo Antônio, eu quero casa. Mandei vencer o lugar que moro. Guardei um pingo da dor que choro na solidão que já não tem fim. Nem pai de santo de mil terreiros, nem reza brava, nem feiticeiro fizeram ela gostar de mim. Deixei de lado a superstição, nem gato preto, nem contramão. Pra que arruda se não ajuda meu coração? Desarrumado de qualquer jeito, o amor é mais que um despacho feito. Pra que mandinga se existe a vinga? Pra queimar o peito. Palito, onde ele está? A tristeza tem vergonha de chegar. Vai, moda boa, gaiteiro! Oi, oi, Palito. Cheguei novamente num desejo ardente e saudade infinita.

braços da morena que eu amo, nos braços da morena que adoro, nos braços da chiquinha eu sinto bem, nos braços da morena quase choro. Fiquei sabendo que este cara sofre muito, vive gritando que está muito chonado. E a chiquinha me abraça e me beija, muito feliz porque vive do meu lado. Nos braços da morena que eu amo, da morena que adoro, nos braços da chiquinha eu sinto bem, nos braços da morena quase choro. É 100% esta linda companheira, ainda hoje ela me falou baixinho: não volto nunca mais na capital mineira. Nos braços da morena que eu amo, nos braços da morena que adoro, nos braços da chiquinha eu sinto bem, nos braços da morena quase choro. Palito, o locutor mais sertanejo do Brasil. Palito, como tá o coração? Como que você acha que tá o coração de um homem apaixonado igual a eu? É o que eu sempre digo, moçada, um homem apaixonado, ele quase não come, mas bebe demais. Toca mais uma, gaiteiro. Ui, ui, ah, Arena Tradição. Você me quer só por um momento, você me tem a hora que quiser. Não consigo um jeito de deixar você, porque te quero, te amo demais. Quando está com fome de amor, você me chama, correndo eu vou. Depois que está satisfeita, do seu lado não mais me aceita. Sou um boneco preso em sua vida, e você usa, abusa e brinca. Sou humilhado pelos meus amigos, trocaram meu nome pra mexer comigo. Minha família, todos protestam, dizem que eu não presto, que eu sou um lixo. Eu já não sei o que devo fazer. Se eu te deixar, sei que vou sofrer. Hoje estou no beco sem saída, mas tenho fé que um dia nesta vida eu consigo dominar você. Minha família, todos protestam, dizem que eu não presto, que eu sou um lixo. Eu já não sei o que devo fazer. Se eu te deixar, sei que vou sofrer. Hoje estou num beco sem saída, mas tenho fé que um dia nesta vida eu consigo dominar você. We'll